desde hoje é bom que se proteja. Ofereça face a quem quer que seja. Nos dias de hoje esteja tranquilo. Haja o que houver, pense nos seus filhos. Nas ruas onde anjos não andam, o canto é falado pra vida que amamos. Um rap do bom, sentimento puro, aquele salve favela, minha vida, meu mundo, o lugar que eu amo demais. Tatuado no braço, guerreiro sagaz. Vou dizer qual que é na moral pra você, pra viver, entender. Você tem que saber que nos palcos da vida, a vida ensina de modo cruel. Ninguém é santo, desamado debaixo do céu. E se é perfeito eu não sei, meus pecados confessei. Faço rap de combate contra os caras da lei. Veja só qual que é meu B.O. Falar em pró de um povo que nunca me deixou só. Quem falou que o rap é fase passou, a guerra não terminou. O compromisso mantém vivo quem se rebelou. Eu vi que muitos se foram no sonho de ter o que nunca tiveram. Mães chorar e só restou a ferida. Lembrança e sofrimento na triste partida. Mas também é aqui onde eu me inspiro. A cada vitória, a cada choro, a cada sorriso. Meu rap é isso, realidade, respeito. Sem meias palavras, contada do meu jeito. É tipo assim, é tipo net, é sem maquiagem. Mulher de ideia forte e sem falsidade. Rap é original, sem as cores da moda. Que dura, que fica, o tempo não desbota. Como diz o Sabota, tem que ter compromisso. Alguns reais não se compram, respeito adquirido. Tem que ser por amor, é pra ficar na memória. Pois os que são verdadeiros têm um nome na história. Seja inteligente, o microfone é uma arma, mas a bala tá na mente. O conteúdo vale muito, muito mais do que cê pensa. E gladiar sem cansar nessa arena. O som é esse aqui, original rap nacional. Interpretando gerações, não tem igual. Porque esse hip hop nosso, de cada dia. Essa gente nossa nas periferias. Tudo junto faz sentido. Não dá pra ficar chorando de canto escondido. É preciso continuar, parar não pode. Existe um motivo maior que não é sorte. Sinta seu coração pulsando, é isso. Aconteça o que acontecer, se mantenha vivo. Se mantenha vivo. De hoje esteja tranquilo, haja o que houver.